Capítulo 3. André, o apóstolo das pequenas coisas. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. João 1, versos 40 a 42. André, o irmão de Pedro, é o menos conhecido dos quatro apóstolos do primeiro grupo. Apesar de ser um membro daquele quarteto de discípulos mais chegados, de um modo geral, André fica em segundo plano. Ele não é incluído em vários dos acontecimentos importantes, nos quais vemos Pedro, Tiago e João juntos com Cristo, em Mateus 17, verso 1, por exemplo. Em outros momentos críticos, porém, André encontra-se participando do círculo mais íntimo. Veja Marcos, capítulo 1, verso 29. Não há dúvidas de que ele possuía um relacionamento particularmente próximo com Cristo, uma vez que, em tantas ocasiões, outras pessoas foram apresentadas pessoalmente ao Mestre através dele. André foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado, João 1, verso 35 a 40. Como veremos em breve, ele foi responsável por apresentar-se ao irmão Pedro, mais dominante a Cristo. Seu desejo ardente de seguir a Cristo, combinado com zelo em apresentar outros a ele, tipifica razoavelmente o caráter de André. Pedro e André eram originalmente da vila de Betsaida. Os arqueólogos ainda não conseguiram determinar a localização exata de Betsaida, mas a partir de descrições do Novo Testamento, fica claro que se encontrava na região da Galileia, ao norte. A certa altura, os dois irmãos mudaram-se para a cidade de Cafarnaum, um pouco maior e mais perto de sua cidade natal. Na verdade, Pedro e André dividiam uma casa em Cafarnaum, Marcos 1, verso 29, e de lá tocavam juntos um comércio de pesca. Cafarnaum era um ponto especialmente privilegiado, uma vez que se situava na margem norte do Mar da Galileia, onde a pesca era boa, e encontrava-se na interseção de importantes rotas comerciais. É provável que desde a infância Pedro e André tivessem amizade com outros dois pescadores, também irmãos e nascidos em Cafarnaum, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ao que parece, possuíam certo interesse espiritual em comum, mesmo antes de encontrar-se com Cristo. Fica evidente que tiraram um ano sabático de pescaria e visitaram o deserto em que João Batista estava pregando e tornaram-se discípulos de João. Foi lá que se encontraram com Cristo pela primeira vez. E ao voltarem a pescar, antes de Jesus chamá-los para serem seus discípulos em tempo integral, continuaram trabalhando juntos. Assim, era bastante natural que esse pequeno grupo formasse uma unidade coesa dentro do conjunto dos 12. Em muitos aspectos, esses quatro pareciam ser inseparáveis. Todos os quatro, obviamente, desejavam ser líderes. Como grupo, exerciam uma espécie de liderança coletiva sobre os outros discípulos. Já vimos que Pedro era, sem dúvida, o membro dominante do grupo e aquele que costumava falar em nome dos 12, quer ele quisesse, quer não. No entanto, fica claro que os quatro discípulos do círculo mais íntimo tinham aspirações de liderança. É por isso que, em certas ocasiões, envolviam-se naquelas discussões vergonhosas sobre quem era o maior. Esse desejo fervoroso de liderar, que foi a causa de tantos conflitos quando estavam juntos como grupo, acabou sendo imensamente valioso quando esses homens seguiram cada um seu caminho como apóstolo na igreja primitiva. Jesus os estava treinando para a liderança e, no final, eles ocuparam importantes posições de autoridade na igreja primitiva. Por esse motivo, as Escrituras assemelham-se à própria fundação da Igreja, sendo eles mesmos Cristo Jesus a pedra angular. Efésios 2, verso 20. Dos quatro que faziam parte do círculo mais íntimo, porém, André é o que menos aparece. As Escrituras não nos relatam muita coisa a seu respeito. Pode-se praticamente contar nos dedos quantas vezes ele é mencionado especificamente nos Evangelhos. Na verdade, exceto pelas passagens em que são relacionados os 12 discípulos. O nome de André aparece apenas 9 vezes no Novo Testamento e a maioria dessas referências apenas menciona-o de passagem. André viveu sua vida à sombra de seu irmão mais conhecido. Muitos dos versículos que citam seu nome acrescentam que ele era irmão de Pedro, como se fosse o fato que lhe conferia importância. Em situações como essas, em que um irmão se destaca tão mais do que o outro, é comum encontrar ressentimento, rivalidade ou até mesmo separação entre os irmãos. Mas no caso de André, não há qualquer evidência de que ele se ressentia com a dominância de Pedro. Como vimos, para começar, foi André quem levou Pedro a Cristo. Ele o fez imediatamente, sem hesitar. André devia ter plena consciência da tendência de Pedro para liderar. Devia saber muito bem que, assim que Pedro passasse a fazer parte do grupo de discípulos, ele assumiria o comando e André seria relegado a uma posição secundária. Ainda assim, André levou seu irmão mais velho a Cristo. Só esse fato já diz muito sobre seu caráter. Quase tudo o que as Escrituras nos contam sobre André mostra que ele possuía a atitude certa para exercer um ministério nos bastidores. Ele não procurava ser o centro das atenções, não parecia incomodar-se com aqueles que trabalhavam por detrás das cenas. Evidentemente, tinha prazer em fazer aquilo que podia com os dons que Deus lhe concedera e com o chamado que havia recebido. E também permitia que os outros fizessem o mesmo. De todos os discípulos do círculo mais íntimo, André parece ser o menos contencioso e o mais meditativo. Como já sabemos, a tendência de Pedro era ser impetuoso, de precipitar-se tolamente e dizer a coisa errada na hora errada. Com frequência era atirado, desajeitado, apressado e impulsivo. Tiago e João tinham o apelido de filhos do trovão por causa de suas tendências temerárias. Fica evidente que também foram eles que provocaram várias das discussões sobre quem era o maior. Mas não se vê nada disso em André. Sempre que ele fala, o que é raro nas Escrituras, diz a coisa certa e não a errada. Sempre que age separadamente dos outros discípulos, faz o que é certo. Ao citá-lo pelo nome, as Escrituras nunca relacionam a ele qualquer desonra. Certamente houve ocasiões em que, seguindo a liderança de Pedro ou agindo em conjunto com todos os outros discípulos, André cometeu os mesmos erros que eles. No entanto, sempre que seu nome é mencionado expressamente, sempre que ele se destaca dos outros e age ou fala como um indivíduo, as Escrituras o elogiam por aquilo que ele faz. Mesmo não tendo chamado atenção sobre si, André foi um líder eficiente. Apesar de serem irmãos, André e Pedro possuíam estilos de liderança completamente diferentes. Contudo, assim como Pedro encaixava-se perfeitamente em seu chamado, André adequava-se ao seu. Na verdade, é possível que André seja um modelo melhor para a maioria dos líderes da igreja do que Pedro, pois grande parte daqueles que entram para o ministério trabalha em certa obscuridade, como André, ao invés de ter renome e ser proeminente como Pedro. O nome de André significa varonil e parece ser uma descrição apropriada. É claro que o tipo de pesca com rede que ele e os outros realizavam exigia um bocado de força física e hombridade. No entanto, André também possuía outras características relativas à varonilidade. Era ousado, decidido e ponderado. Não havia nada de frágil nem melindroso nele. Ele era impulsionado por uma fervorosa paixão pela verdade e estava disposto a sujeitar-se a dificuldades e rigores mais extremos a fim de alcançar esse objetivo. Lembre-se que quando Jesus encontrou com ele pela primeira vez, André já era um homem devoto que havia se juntado aos discípulos de João Batista. João Batista era conhecido por sua aparência rude e estilo de vida espartano. Usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Ele vivia e ministrava no deserto, isolado de todos os confortos e conveniências da vida urbana. Uma pessoa que seguia João Batista como seu discípulo dificilmente era do tipo frágil. O Evangelho de João descreve o primeiro encontro de André com Jesus. Ocorreu no deserto, onde João Batista estava pregando o arrependimento e batizando os convertidos. O apóstolo João registra o episódio como uma testemunha ocular, pois tanto ele como André eram discípulos de João Batista. O apóstolo João não se identifica pelo nome, mantém-se anônimo em seu evangelho até o final. No entanto, a maneira que ele relata detalhes desse encontro, dando-nos até a hora do dia, sugere que ele possui informações de primeira mão sobre esse acontecimento. Fica evidente que ele era o outro discípulo mencionado no relato. O encontro pessoal de André com Jesus ocorreu no dia depois do batismo de Jesus, João 1, versos 29 a 34. André e João estavam ao lado de João Batista, quando Jesus passou por eles, e João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Imediatamente, os dois deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. Não imagine que estavam sendo volúveis ou infiéis ao seu mentor. Pelo contrário, João Batista já havia negado explicitamente ser o Messias. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: "Quem és tu?" Ele confessou e não negou. Confessou: "Eu não sou o Cristo." Quando o povo pressionou João Batista, pedindo uma explicação sobre quem ele era, esta foi a sua resposta: "Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías." João Batista, portanto, já havia dito nos termos mais claros e diretos que era apenas um precursor do Messias, tinha vindo para preparar o caminho e colocar o povo na direção certa. Na verdade, o cerne da mensagem de João Batista era a preparação para o Messias, que viria muito em breve. Assim, André e João estavam envolvidos pela emoção da expectativa messiânica, aguardando apenas que a pessoa certa fosse identificada. Por esse motivo, logo que ouviram João Batista identificar a Cristo como o Cordeiro de Deus, os dois discípulos, sem demora e ansiosamente, deixaram João para seguir a Cristo. Fizeram o que era certo. O próprio João Batista certamente aprovou a decisão deles. O relato bíblico prossegue. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: "O que buscais?" Disseram-lhe: "Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes?" Respondeu-lhes: "Vinde e vede." Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Era por volta das 16 horas, a hora décima, de acordo com o versículo 39, quando encontraram Cristo. Seguiram-no até o lugar onde estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Uma vez que esse lugar ficava perto de João Batista no deserto, Provavelmente tratava-se de uma casa alugada, ou possivelmente de um quarto numa hospedaria simples. No entanto, esses dois discípulos tiveram o privilégio de passar a tarde e a noite em comunhão particular com Jesus e partiram, convencidos de que haviam achado o verdadeiro Messias. Eles encontraram, conheceram e começaram a ser ensinados por Jesus naquele mesmo dia. Assim, André e João tornaram-se os primeiros discípulos de Cristo. Observe a primeira coisa que André fez. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: "Achamos o Messias", que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. A notícia era boa demais para ele guardá-la só para si, de modo que André foi procurar aquela pessoa que ele mais amava no mundo, que ele mais desejava que conhecesse Jesus, e o levou até Cristo. Como vimos no capítulo anterior, Pedro e André voltaram para Cafarnaum e continuaram a trabalhar como pescadores, depois de terem se encontrado com Cristo pela primeira vez. Foi numa ocasião posterior, talvez vários meses depois, que Jesus foi à Galileia para ministrar. Ele havia começado seu ministério em Jerusalém e nos arredores da cidade, onde havia purificado o templo e incitado a hostilidade dos líderes religiosos. No entanto, quando voltou para Galileia, a fim de pregar e curar, acabou chegando a Cafarnaum. Lá encontrou novamente os quatro irmãos, enquanto estes pescavam. Mateus 4 registra esse encontro. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Foi então que deixaram a pescaria para dedicar-se a um discipulado mais permanente e de tempo integral. Lucas 5, versos 1 a 11, apresenta um relato paralelo desse episódio. No entanto, no relato de Lucas, o nome de André não é mencionado. Sabemos que ele estava lá e foi incluído, pois o registro de Mateus deixa isso claro. No entanto, André ocupava de tal forma o segundo plano que Lucas nem sequer mencionou seu nome. Era, como dissemos, o tipo de pessoa que raramente tomava frente. Permanecia um tanto escondido. Certamente era parte do grupo e deve ter seguido a Cristo tão ansiosa e prontamente quanto os outros. No entanto, desempenhou um papel silencioso na sua obscuridade. Ele havia passado toda a sua vida à sombra de Pedro e, ao que parece, aceitava esse papel. Era justamente isso que o tornava tão útil. Sua disposição em ser um ator coadjuvante com frequência permitia que ele percebesse coisas que os outros discípulos apresentavam dificuldades em compreender. Assim, sempre que ele aparece em primeiro plano, o que pode ser visto é a sua capacidade enigmática de encontrar imenso valor em coisas pequenas e modestas. Ele enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Em se tratando de lidar com pessoas, por exemplo, André apreciava plenamente o valor de uma única alma. Era conhecido por levar indivíduos e não multidões a Jesus. Quase toda vez que o vemos nos relatos dos evangelhos, ele está levando alguém a Jesus. Lembre-se de que a primeira coisa que fez ao descobrir Cristo foi buscar Pedro. Esse episódio indica o estilo de ministério de André. Quando Jesus alimentou a multidão de 5.000 pessoas, foi André quem levou o menino até o Senhor e disse: "Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos." João 6, verso 9. João 12, verso 20 a 22, fala de alguns gregos que procuraram Filipe e pediram para ver Jesus. Tratava-se provavelmente de gentios que conheciam a reputação de Jesus e desejavam vê-lo. João 12, verso 21, diz que esses homens se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. É importante o fato desses homens terem ido falar com Filipe, mas Filipe levou-os a André e deixou que André os apresentasse ao mestre. Por que o próprio Filipe simplesmente não se levou até Jesus? Talvez porque fosse naturalmente tímido, ou talvez não tivesse confiança suficiente em seu relacionamento com Cristo. Talvez Filipe tenha se atrapalhado e ficado confuso quanto ao protocolo correto. Ou ainda é possível que Filipe não estivesse certo de que Jesus desejava vê-los. De qualquer modo, Filipe sabia que André podia apresentar pessoas para Cristo. André não ficava confuso quando alguém desejava ver Jesus. Ele simplesmente os levava ao mestre. Ele entendia que Jesus iria querer encontrar-se com qualquer pessoa que desejasse conhecê-lo. André, obviamente, não perdia a compostura e nem se sentia desconfortável em apresentar pessoas a Cristo, pois ele o fazia com frequência. Ao que parece, ele conhecia bem a Jesus e não se sentia inseguro quanto a levar outros a ele. Em João 1, ele levou Pedro a Cristo, tornando-se assim o primeiro missionário. Depois levou os gregos a Cristo, fazendo dele o primeiro missionário internacional. Uma coisa que tenho observado em todos os meus anos de ministério é que os aspectos mais importantes do evangelismo normalmente ocorrem com o indivíduo de maneira pessoal. A maior parte das pessoas não se aproxima de Cristo em resposta direta a um sermão que ouviu num lugar lotado. Elas vão até Cristo por causa da influência de um indivíduo. A igreja que pastoreio procura nutrir um ambiente evangelístico e as pessoas estão aproximando-se de Cristo com regularidade. Quase todo domingo, em nosso culto da noite, batizamos vários crentes novos. Cada um dá um testemunho antes de ser batizado. Na maioria dos casos, eles falam como chegaram a Cristo, principalmente por causa do testemunho de um colega de trabalho, de um vizinho, de um parente ou de um amigo. De vez em quando, ouvimos pessoas dizerem que converteram-se numa resposta direta a uma mensagem na igreja ou um sermão no rádio. No entanto, mesmo nesses casos, a conversão normalmente deve-se à influência de um indivíduo. Para começar, encorajou a pessoa a escutar o programa de rádio ou ir à igreja. Não há dúvidas de que a maneira mais eficaz de levar pessoas a Cristo é conduzi-las uma a uma, de modo individual. Tanto André quanto seu irmão Pedro possuíam um coração evangelista, mas seus métodos eram completamente distintos. Pedro pregou em Pentecostes e 3 mil pessoas passaram a fazer parte da igreja. Não há nada nas Escrituras indicando que André em algum momento tenha pregado para uma multidão ou movido grandes massas, mas lembre-se de quem levou Pedro a Cristo. De acordo com a providência soberana de Deus, o ato de fidelidade de André ao conduzir seu irmão a Cristo foi o ato individual que levou à conversão do homem que iria pregar o magnífico sermão em Pentecostes. Todos os frutos do ministério de Pedro são também, em última análise, frutos do testemunho fiel e individual de André. Muitas vezes é assim que Deus trabalha. Poucos já ouviram falar de Edward Kimball. Seu nome é uma nota de rodapé nos registros da história da igreja. Contudo, ele foi o professor de escola dominical que levou D.L. Moody a Cristo. Certa tarde, ele foi à loja de sapatos em que Moody, na época com 19 anos, trabalhava em Boston, e encurralou num canto do depósito, onde ficava o estoque, e apresentou-lhe Cristo. Kimball era a antítese do evangelho ousado. Ele era um homem tímido e de fala mansa. Foi até a loja de sapatos atemorizado, tremendo, e sem saber ao certo se tinha coragem suficiente para confrontar aquele rapaz com o evangelho. Na época, Moody era rude e claramente iletrado, mas a ideia de falar-lhe de Cristo fazia Kimball tremer na base. Anos depois, Kimball relembrou esse episódio. Moody havia começado a frequentar sua classe de escola dominical. Era evidente que Moody não sabia absolutamente nada sobre a Bíblia, de acordo com Kimball. Que diz: decidi conversar com Moody sobre Cristo e sobre sua alma. Dirigi-me à loja de sapatos Hontons. Quando estava quase lá, perguntei-me se era uma boa ideia visitá-lo em horário comercial. Pensei ainda que a minha missão poderia envergonhar o rapaz e que quando eu fosse embora, os outros vendedores iriam zombar de Moody e perguntar se eu estava tentando transformá-lo num bom menino. Enquanto refletia sobre essas coisas, passei reto pela loja e nem sequer percebi. Então, quando descobri que havia passado em frente à porta, decidi correr até ela e acabar com aquilo o mais rápido possível. Kimball encontrou Moody trabalhando no depósito, embrulhando sapatos e colocando-os nas prateleiras. De acordo com Kimball, seu discurso foi hesitante. Mais tarde comentou: jamais consegui lembrar-me exatamente daquilo que falei. Foi algo sobre Cristo e seu amor, e só. Ele admitiu que foi um apelo fraco. No entanto, naquela mesma hora e naquele lugar, Moody entregou seu coração a Cristo. É claro que D.L. Moody foi usado poderosamente pelo Senhor como evangelista, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. Seu ministério teve um impacto enorme nos dois lados do Atlântico, ao longo de quase toda a segunda metade do século XIX. Milhares de pessoas testemunharam ter encontrado a Cristo por causa de seu ministério. Entre aqueles que se converteram através de Moody estavam homens como C.T. Studdy, o grande missionário pioneiro Wilbur Chapman, que também se tornou um evangelista conhecido. Posteriormente, Moody fundou o Moody Bible Institute, onde milhares de missionários, evangelistas e outros obreiros cristãos foram treinados ao longo do último século e enviados para todo o mundo. Tudo isso começou quando um homem foi fiel em levar outra pessoa a Cristo. Ao que parece, era assim que André costumava ministrar, face a face. Muitos pastores adorariam ver suas igrejas abarrotadas de pessoas com a mentalidade de André. Um número excessivamente grande de cristãos acha que pelo fato de não poderem falar diante de grupos ou por não terem dons de liderança, estão isentos da responsabilidade de evangelizar. Há poucos que, como André, compreendem o valor de cultivar a amizade com uma só pessoa e levá-la a Cristo. Ele enxergava o valor das dádivas insignificantes. Algumas pessoas têm uma visão mais clara da situação geral, simplesmente porque apreciam o valor das pequenas coisas. André encaixa-se nessa categoria. Isso fica claro no relato de João sobre os 5.000 que foram alimentados. Jesus havia se dirigido para o alto de um monte, a fim de tentar ficar a sós com seus discípulos, como acontecia com frequência quando ele tirava uma folga do seu ministério público. As multidões clamorosas foram atrás dele. Era pouco antes da Páscoa, o feriado mais importante do calendário judaico. Esse episódio ocorreu, portanto, exatamente um ano antes de Cristo ser crucificado. De repente, uma turba enorme se aproximou. Haviam descoberto de algum modo onde Jesus ficava. Era quase hora de comer e, ao pregar para o povo, Jesus iria usar o pão como ilustração. Assim, ele deixou claro que desejava alimentar a multidão. Perguntou a Felipe onde poderiam comprar pão. João acrescenta um comentário editorial para enfatizar o fato de que Cristo estava soberanamente no controle dessas circunstâncias, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Felipe fez as contas rapidamente e concluiu que tinham apenas 200 denários em dinheiro. Um denário era o pagamento de um dia para um trabalhador comum, de modo que 200 denários equivaliam aproximadamente ao salário de 8 meses. Era uma quantia considerável, mas a multidão era tão grande que mesmo 200 denários não eram suficiente para comprar comida para todos. A visão de Felipe foi sobrepujada pelo tamanho da necessidade. Ele e os outros discípulos ficaram sem saber o que fazer. Ao relatar o mesmo episódio, Mateus informa que os discípulos disseram: "O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer." Mateus 14, verso 15. Mas Jesus respondeu: "Não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer." Os discípulos devem ter ficado em estado de choque. O que Jesus pedia parecia um absurdo. Foi então que André falou: "Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente?" É claro que até mesmo André sabia que 5 pães de cevada e 2 peixinhos não seriam suficientes para alimentar 5.000 pessoas, mas, a seu modo típico, ainda assim levou o menino a Jesus. O Senhor havia ordenado aos seus discípulos que alimentassem o povo, e André sabia que ele não daria uma ordem como essa, sem torná-la possível de ser cumprida. Assim, André fez o melhor que pôde, identificou a única fonte de comida disponível e certificou-se de que Jesus soubesse dela. Algo dentro dele parecia entender que nenhuma dádiva é insignificante nas mãos de Jesus. João prossegue com sua narração. Disse Jesus: "Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva." Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Que lição incrível! O fato de tão pouco poder ser usado para realizar tanto foi um testemunho do poder de Cristo. Nenhuma dádiva é insignificante em suas mãos. O próprio Senhor ensinou aos seus discípulos a mesma lição em Lucas 21, nos versos 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: "Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento." Em outras palavras, a pessoa pobre que dá tudo o que tem está dando uma oferta muito maior do que a pessoa rica, que contribui com ofertas mais altas, mas que são apenas parte de sua abundância. A capacidade que Deus tem de usar uma dádiva não é de forma alguma influenciada pelo tamanho dessa dádiva. É a fidelidade sacrificial do ofertante, e não o tamanho da oferta, que serve como verdadeira medida da importância de sua dádiva. Trata-se de um conceito de difícil compreensão para a mente humana. No entanto, de alguma forma, André parecia saber instintivamente que não estava desperdiçando o tempo de Jesus ao levar a ele uma oferta tão ínfima. Não é a grandeza de uma dádiva que conta, mas sim a grandeza do Deus a quem ela é ofertada. André preparou o caminho para o milagre. É claro que para servir a multidão, Jesus nem precisava do almoço daquele menino. Ele poderia ter criado o alimento do nada, com a mesma facilidade. No entanto, o modo que ele alimentou os 5 mil serve de ilustração para o modo que Deus sempre opera. Ele toma as dádivas sacrificiais e insignificantes de pessoas que contribuem fielmente e as multiplica de modo a realizar coisas monumentais. Ele enxergava o valor do serviço imperceptível. Algumas pessoas não querem participar da banda, a menos que possam tocar o bumbo. Essa era a tendência de Tiago e João. O mesmo valia para Pedro. Mas não era o caso de André. Em momento algum, ele é citado como participante de grandes discussões. Estava mais preocupado em levar pessoas a Jesus do que com quem recebia o crédito ou quem estava no poder. Não almejava honra. Nunca ouvimos dizer qualquer coisa, a menos que esteja relacionada a levar alguém a Jesus. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio nos lugares humildes, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6, verso 6. Ele não era uma coluna impressionante como Pedro, Tiago e João. Era uma pedra mais humilde. Era uma daquelas pessoas raras, dispostas a ficar em segundo lugar e dar apoio. Ele não se importava em ficar escondido, desde que o trabalho estivesse sendo realizado. Essa é uma lição que muitos cristãos de hoje fazem bem em aprender. As Escrituras advertem sobre buscar posições de proeminência e alerta aqueles que desejam ser mestres, que serão julgados de acordo com os padrões mais elevados. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago 3, verso 1. Jesus ensinou aos discípulos: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9, verso 35. É preciso um tipo especial de pessoas para ser um líder, com um coração de servo. André era assim. Tanto quanto sabemos, André jamais pregou para multidões ou fundou igrejas. Ele nunca escreveu uma epístola. Não é mencionado no livro de Atos, nem em qualquer uma das epístolas. André é mais uma silhueta do que um retrato nas páginas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia não relata o que aconteceu a André depois do Pentecostes. Seja qual for o papel que tenha desempenhado na igreja primitiva, ele permaneceu nos bastidores. Diz a tradição que ele levou o evangelho para o norte. Eusébio, o historiador da igreja na antiguidade, diz que André chegou até o leste europeu. Por isso, André é o santo padroeiro da Rússia. Também é o padroeiro da Escócia. Acabou sendo crucificado na Acaia, na região sul da Grécia, próximo a Atenas. Um relato diz que levou a Cristo a esposa de um governador provincial romano, enfurecendo o marido. Ele exigiu que sua esposa renunciasse sua devoção a Jesus Cristo, e ela se recusou. O romano ordenou então que André fosse crucificado. De acordo com as ordens do governador, aqueles que crucificaram o apóstolo amarraram-no à cruz em vez de pregá-lo, a fim de prolongar seu sofrimento. Diz a tradição que se tratava de uma cruz em forma de X. Conforme a maioria dos relatos, ele ficou pendurado na cruz durante 2 dias, exortando aqueles que passavam por ele a buscarem a salvação em Cristo. Depois de uma vida toda de ministério à sombra de seu irmão mais famoso e a serviço do Senhor, ele teve uma sina semelhante à de outros discípulos, permanecendo fiel e ainda procurando levar as pessoas a Cristo até o fim. Ele foi desprezado? Não, ele foi privilegiado. Foi o primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi o primeiro a seguir Cristo. Foi parte do círculo mais íntimo e que teve mais acesso a Cristo. Seu nome será gravado juntamente com o nome dos outros apóstolos nas fundações da cidade eterna, a Nova Jerusalém. O melhor de tudo é que ele teve uma vida toda de privilégio, fazendo o que ele mais gostava, apresentando indivíduos ao Senhor. Graças a Deus por pessoas como André. São elas que, trabalhando em silêncio, de modo fiel, porém imperceptível, dando ofertas ínfimas, mas sacrificiais, alcançam as maiores realizações para o Senhor. Não recebem muito reconhecimento, mas não é isso que buscam. Só querem ouvir o Senhor dizer: "Fizeste um bom trabalho." O legado de André é o exemplo que ele deixou para nos mostrar que, em um ministério eficaz, muitas vezes são as pequenas coisas que contam. As pessoas como indivíduos, as dádivas insignificantes e o trabalho discreto. Deus se comprar de tais coisas, pois escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, versos 27 a 29.